você de um lado lá ao me te passar. E uma te chegou ao lado da sola e não faz só sensível. Se já seus vezes aí nós compraram sim. A galho com sua porra, mas quando a mulher abraçar, ao me tracer, o corre de espinho. E o seu fato tudo de senhora que é. Acorda cedo, corre pra viver. Na correria às vezes a gente esquece de ser, de sorrir à toa, de dançar na rua, de abraçar alguém e olhar pra lua. Já perdi tempo demais com medo, esperando o momento perfeito, mas agora eu sei, não dá pra esperar. A vida é agora, bora aproveitar. Se for amar, ama de verdade. Se for sonhar, sonha com vontade. Não deixa nada depois, o tempo não espera por nós dois. Faça tudo que tem vontade, pois a vida é curta demais. Vai viver essa vez se tem, deixa o medo pra trás. Se joga no mundo sem pressa, vai sentir que o coração confessa. Porque a vida passa num segundo, e a gente nasceu pra viver tudo. Tanto lugar pra conhecer, tem que mirar, está bom, o amor tem que despertar em você. Chove a cor, a paz é da lua, que ama a mulher, que ama na lua. Sabe o que é você, o pão e vazio. Descendo que agora é ser nova vez que ela abre. Agora a bala com decar. Se for amar, mantive a tarde. Se for sonhar, sonhe com vontade. Buscar e abra pra depois. O preto esquemos dois. Se for só fundo, que vem vontade. Porque a vida é nunca vi mais a viver. Não bora ser por pressa. A vida passa no segundo, e a gente nascer pra vir. E o mundo, porque a vida é adulta que as mãos. Se eu e o bagaçala me exceu, cola pra. Se corra, vai embora de certeza. Mas gentil com boa só não pressa. Porque aqui dá passa um pêlso branco. Se o golpe já nem para mais um no segundo. Pra gente nasceu pra de nele e pudo. Pra gente nasceu pra de.